313, a autoridade vai direto, bom. Siga, o Oxiné 1310. Como o rastreador. Frequência da torre é 1895, foi o que eu entendi aqui. É só informando que a sua transmissão está praticamente ininteligível, ok? Muito baixo, intermitente. Não, sem interação, o check rádio, então. É, obrigado. Nada. Na 6310, está com 112 a bordo, 2 horas e 15 da perna natal, táxi. Gente, o Chené 6310, táxi via parte Índia, ponto de espera da 10, chame a torre em 1895, mas o senhor vai seguir um Airbus da TAM. Gente, parte Índia, ponto de espera da 10, 1895, seguindo o TAM, 6310. O TAM 3858, POB de 1929, 4 horas e 55, alternando João Pessoa para o táxi. Cliente, táxi à direita, o TAM 3858, ponto de espera da 10, 1895 e a torre. Muito obrigado, boa noite, nós do nosso ponto de espera. Obrigado e boa noite. 3815. É 74895, 118, decimal 95. 118, 95. Salvador, WebJet 6748, da ULS, com trem checado, visual. 6748, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, ajuste no 09. No 09. TAM 3662, na escuta? Boa noite, senhora. Está cruzando agora 4 mil pés na sua escuta. 3662, contato radar sub, mantendo em visual 370, saída PUCA. É, 370 na saída PUCA. Boa noite, 3850, pode esperar a próxima. 2858, mantém um ponto de espera. Alinha mantém. Alinha mantém, 3858. Três autorizado turno, desça para 2000 pés, autorizado final ILS, reposta avisado no localizador QNH 1018. 18 autorizado, Salve 6748, táxi via Alfa Juliette, o portão é o 05. Via Alfa Juliette, portão 5748. Salvador, canal 6310, ponte de espera pronta. Isa 10, alinhar e manter. Alinha e manter 6310. Chame Centro Recife, frequência 126, decimal 85, alternando 125, decimal 45. Vai chamar Recife, 126, alterna 125, 45. Muito obrigado, um bom fim de semana. Eu também. Os 45, controle 1208, boa viagem. 208, boa. Muito boa noite, 3858, TAM 3858, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370, saída Momo. 370, Momo, 3858. Controle Salvador, boa noite. Clima 5218, transfere. Passando através de Pabog, agora em descida 195 para 190.500 da IAM. Clip 5218, acione identificação. Foi direto Itap, desça para 3 mil pés. Que é legal, no 098. Para 3 mil, quanto Itap? 288. Controle o 3858, né? Quando possível, para ti. Até 3858. Clip 5218, autorizado, vai direto, dona. Direto, dona, 5218. Quem chamou o solo? Diga, Oscar, até o quilo. Apuco. 3110, Apuco, confirmando para o 3858. Afirmativo, tá, 3858. O plano do senhor era para 23 e 2300? Salvador, Xané 6310. Oi, Xané 6310, contato radar na decolagem. Suba para nível de voo 350, sai da PUCA. 350 na PUCA, 6310. A Coral para interceptar a Golf 677. O controle 120.8 a torre 1895. E o transponder é o 0263. Estimativo, o plano é Yankee, Coral. Modifica as regras para o nível 125. Ciente. Só se você é o quilo, chame a torre para acionar. Livre pouso 10, 130 graus, 12963. 3858, chame Centro Recife, frequência 126, decimal 85, alternando 125, decimal 45. 26 85 125 45 3858, está ciente e agradece. Ótimo final de semana. Eu também. Trip 52, noite desça para 2000 pés, autorizada final do procedimento ILS Expo, reportabilizado no localizador. 2000, reportamento estabilizado no localizador, autorizado no procedimento, Trip 52, no 8. É 313, no solo 53 direito, táxi Alfa Juliette, portão 4. Juliette, portão 4. É 313, Alfa Juliette, botão 04. Telemé 310, chame Recife, 126, decimal 85, alternando 125, decimal 45. 265, 2545, Telemé 310. Chão para copy 118, decimal 95. Número 4 Fortaleza, estou ciente, contra a Copa. Oscar Hotel Kilo, autorizado ingresso no 7, chama alinhado e pronto. 604, Fortaleza autorizado no 370, Upper Zulu 19, decola da pista 10, com primeira curva à esquerda, na Momo, transição Frotti. Controle 1208, aciona 5077. Obrigado, Fortaleza, 370, Upper Zulu 19, decola da pista 10, curva esquerda, na Momo. Tá voltando o transponder? Correto, chama para tiver questionamento, no 604. Chame Torre, 118, decimal 95. 1895, obrigado. 218. Salvador, muito boa noite, a 35218. 35218, boa noite, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Aguardando autorização de pouso, 5218. Gente, Oscar Hotel Kilo, decolagem autorizado no 7, o vento 120 graus, 129. Trip 5218, livre pouso 10, vento 13, 0 graus, 129. Baixou e travou? Baixado ou travado, 5218, livre pouso 10. Oscar Hotel Kilo, decolou 0000, aciona 0273 no transponder e chama o controle 120, decimal 80. Sente, acionar transponder 128. Confirmando, o senhor acionou 0263, 0273. 0273. Controle Salvador, Oscar Hotel Kilo. Capitão Oscar Hotel Kilo, contato radar, suba para nível 140, com referência visuais até cruzar 2000 pés, autorizado direto coral. Sente, desce até referências até 4 mil após coral? Negativo, com referências até 2 mil, autorizado da presente direto coral. O Papa Tango Oscar, Hotel Kilo. Oscar, Hotel Kilo, sente. Ponto de espera, chama pronto, altímetro 108. Alfa Juliette, remota no 341. 7, 5218. Mantenha a escuta da torre, 5218. Opa. No 604, decolagem autorizado no 0, vento 1 no 20 graus, 099. Decolagem no 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.